Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. A nossa musa já está no ar com você. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui hoje. Estou nervoso. A gente vai começar... Todos estamos. A gente vai começar hoje o programa não pelas canções que a gente garimpa, dos anos 50, 60, 70, 80, mas... pela entrevista. Ela é direto da França, nosso entrevistado, o pessoal está direto escrevendo para mim no Face e tudo mais, e por e-mail. É a Virginie Boutot. Ela nasceu em São Paulo, filha de pais franceses. Ela foi top model, se deve se lembrar de comercial da BASF. Eu me lembro de um de ar-condicionado, era ar-condicionado Britânia. Era uma espécie de Scarlett O'Hara. Ela estrelou uma épica novela da Bandeirante chamada Os Imigrantes, ao redor de, acho que foi lá para 1981, onde ela pôde contracenar com gente como Otton Bastos, Paulo Altran, Sandra Barsotti, Norma Bengel, Dionísio Azevedo, eu me lembro, Rubens de Falco. Ela também, ela até fez uma banda imigrante, só que italiana. Ela teve uma banda chamada Gota Suspensa, que foi diria ser a semente para o grupo Metrô, que obviamente é um grupo que fez parte de... do pessoal que está nos escutando aqui, tiveram vários sucessos. Então a gente está, sei lá, tô bem orgulhoso, bem feliz de e bem dar nervoso. Boas-vindas. Bienvenue, Virginie. Alô, Virginie? Oi. Bienvenue. Não está me ouvindo. Alô. Oi, está me ouvindo? Alô, gente. Oi, tudo bem, querida? Ai. Ajuda aí, João, por favor. Você está ouvindo o Marco Antônio, Virginie? Eu estou ouvindo, sim. Eu estou com uma... Escuta, eu estou ouvindo muito bem, só que tá. Tem uma defasagem entre o sinal da rádio que está chegando defasado aqui. Eu estava ouvindo nos alto-falantes do computador com a minha filha do lado. Eu acho que é mais fácil você ouvir pelo telefone, Virginie. É, eu vou ouvir pelo telefone mesmo, então. Obrigado, merci. Tem um delayzinho. Não defasa tudo. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu te ouço muito bem, e você? Tá, maravilha. O meu francês é inexistente, tá? Mas eu treinei um tempão umas frases aqui, só para te dar as boas-vindas. Então, tenta aguentar, por favor, tá? Avant nous commençons la conversation, merci beaucoup, pardon pour mon français, c'est très débilité, un mensonge, la vérité, c'est mon français, c'est non existant. Então, basicamente, eu disse, pedi desculpas por meu francês ser não existente, ser inexistente, e tô tentando dar as boas-vindas para ela, tá? E ela fala melhor o português do que você francês, o infeliz. Obrigada pelo esforço, tava ótimo, não tava mal, não. Ah, adoro cumprimentos. Obrigado por mentir, querida. Virginie, vamos começar pelo começo mesmo, tá? Normalmente as pessoas perguntam pra ti como é que começou a banda. A gente sabe que vocês se conheceram no Lycée Pasteur em São Paulo, na escola, escola francesa. Mas me diz assim, como é que descobriste que tinhas uma voz maravilhosa pra cantar? Bom, quem está me perguntando agora? É o Marco Antônio. Oi, Marco. Tudo bom? Tudo bem. O Cufo Parque Gaúcho é o Marco. Tá legal. O Marco em Porto Alegre. Então, a gente está falando com Porto Alegre, São José dos Campos e com Saint-Orens de Gamaville, que é do lado de Toulouse. É. Maravilha. Está perto de Toulouse, né? E o pessoal, a gente tem ouvintes de todo o Brasil. Esse é o mundo de hoje, incrível, muito incrível. Quando é que descobriste que tinha uma voz perfeita para cantar? Porque, obviamente, bela, basta a pessoa não ter um cão-guia para notar que tu, obviamente, és muito bonita. Mas como é que foi que descobriste assim, uau, eu posso ter uma carreira como cantora? Bom, muito obrigada pelo que você está dizendo, pela minha voz. Na verdade, claro. É uma coisa de herança da minha mãe. Minha mãe tinha uma voz muito linda e cantava muito, cantava o dia todo, escutava música o dia todo. Minha mãe, que era francesa, daqui dos Pireneus, Bagnères de Bigorre, e a gente cantava o dia todo em casa. Quando não estava na escola, tinha música rolando no toca-discos em casa, tocando todos os gêneros. Ela era muito, muito curiosa e aberta a muitos estilos, então a gente cantava Piaf com a Piaf, cantava Reggiani com Reggiani, cantava Brassens com Brassens, cantava os brasileiros que ela gostava, Caetano, Gil. Bom, isso eu estou te falando de pequenininho, né? E então, nessa coisa de ficar cantando o dia todo, era o hobby, era o prazer e era normal, era o que se fazia o dia todo em casa. Então, eu acho que isso foi, na verdade, uma grande escola para a voz, né? A gente brincava de tentar cantar igual aos cantores que ouvíamos. Ney Mato Grosso com Secos e Molhados, por exemplo, foi uma grande revolução. Gal Costa, Bethânia, falando dos brasileiros, né? Sim, sim, sim. Então, daí, como aconteceu? Bom, enfim, eu cantava, a gente cantava, minha irmã, meu irmão, minha mãe. E foi assim. Aí, como aconteceu de eu perceber que isso poderia ser alguma coisa que interessaria as outras pessoas, foi meio que naturalmente, porque a gente brincava de fazer shows com uma grande amiga minha chamada Maria Angel, que ainda é uma grande amiga minha, a gente se vê quando podemos sempre. E a gente fazia showzinhos, sabe quando garotas e garotas brincam de fazer showzinhos? Então a gente ensaiava umas canções e fazia uns shows pros pais e bom, enfim, eles pareciam que gostavam. Daí depois uma amiga me ensinou uns acordes de violão, outra amiga de infância, Ariane Breton, me ensinou uns acordes de violão. E eu comecei a tocar esses acordes de violão e a descobrir que com 3, 4 acordes de violão eu conseguia cantar 100 e poucas canções, me acompanhando mais ou menos com esse violão. E aí foi indo, eu fui caçando as notas para tentar me acompanhar e cantar tocando violão. Daí nas festinhas as pessoas começaram a pedir que eu tocasse umas canções, e quando a gente viajava sempre levava um violão. Quando ia acampar, quando ia viajar, passar férias em Paraty ou na praia ou em qualquer outro lugar, levava o violão, cantava, e foi assim. Então foi rolando. Sensacional. E o Gota Suspensa, quando virou metrô, eu só queria saber uma coisinha. Tem uma canção de um grupo New Wave chamado Berlin, né? Berlin, né? Uma canção mais conhecida deles é dos anos 80, aquela Take My Breath Away, que é da trilha sonora do Top Gun, até ganhou o Oscar. Eles tiveram uma canção em 82 chamada The Metro. Essa foi, teve alguma coisa de vocês pegarem o nome Metro dessa canção The Metro, já que essa era um grupo popular em todo mundo, no estilo New Wave, ou não? Não, sinceramente, eu vou te contar como foi que... Você quer que eu te conte da gota ou do nome do metrô? Do nome do metrô, né? Pode ser. Sim. O nome do metrô foi o seguinte, aliás, é uma consequência da gota. A Gota Suspensa era um grupo que existia desde 78, 79, se eu não me engano. O Dani e o Alec tinham montado essa banda com amigos do bairro deles, e eles tocavam, e eles convidaram o Xavier, o Yann, e me convidaram também a fazer parte da Gota. A Gota era uma coisa em que as pessoas vinham, entravam, saíam, tipo uma comunidade musical. Muita gente passou pela Gota Suspensa. E, bom, enfim, o tempo foi passando e a gente se entrosou bem, musicalmente, sonoramente bem, rolava bem a mistura entre nós. E eu diria que a dupla cultura também franco-brasileira fazia com que a gente tinha bastante pontos em comum, que faziam que rolava bem entre nós. Então daí o que aconteceu é que a música da Gota foi evoluindo com, ao mesmo tempo que a gente escutava coisas diferentes, e esse lado New Wave começou a integrar nossa música e mudou a característica sonora da banda bastante. E na mesma época, a gente fazia cada vez mais apresentações ao vivo em São Paulo, no underground de São Paulo. Na época tinha muitos, quando 70, 1980, começo, princípio dos anos 80, muita gente se apresentava em São Paulo. Muitos lugares acolhiam bandas para tocar em São Paulo. E a gente foi fazendo um público foi se fidelizando ao trabalho da Gota, e iam nos shows, e enfim, foi acontecendo uma coisa legal com o público, e as gravadoras ficaram atentas a essa história. Já tinha bandas estouradas no Brasil, não é? A Blitz estava explodindo no Brasil, e tudo isso. E, enfim, as gravadoras ligadas nesse movimento. Então, a gente foi convidados para... Finalmente, assinamos com a CBS e sentimos uma mudança, assim, total do que ia ser o som. A gente queria fazer um trabalho bem popular mesmo para poder, enfim, chegar nas pessoas, mais uma música mais pop... Pop eletrônica, os instrumentos que chegaram também. Deram frente? Isso. É, o Ian comprou um corguinho, foi uma revolução sonora. Em 84 se lançaram o compacto que tinha com o Sândalo de Dandy e Beat Acelerado. E em 85 o primeiro disco, né? Que é o disco que você. Quando se pensa na banda Metrô, se pensa normalmente nesse disco chamado Olhar. Que é um disco, tem vários hits, né? Beat Acelerado, Sândalo de Dandy, Tudo Pode Mudar, Ti-Ti-Ti, né? Que é escrito pela Rita Lee, e Cenas Obscenas, que eu me lembro que era escrito em parceria com o Léo Jaime e o Leone, e até em 85 você também participava daquele filme Rock Estrela. Eu me lembro que até a cena que tu te apresentas é com o Léo Jaime. Até o filme foi realizado, vale dizer pro pessoal aí, tá ouvindo, pelo pupilo da Tizuki Yamazaki, o falecido Joel Rodrigues. Ele vinha daquele mega sucesso de bilheteria, que era o Bete Balanço. Então, assim, fala como é que foi, assim, a partir do sucesso, chegou a subir a cabeça de vocês? Como é que foi isso? O excesso de sucesso, digamos assim, foi o que fez, daqui a pouco, vocês terem algumas rusgas e se separarem? Eu acabei não te respondendo a história do Dandy e do Metrô. Obrigado. Exatamente a pergunta do Metrô. E o Metrô, a gente quis mudar o nome da banda porque o som da banda tinha mudado e a gente estava entrando num outro esquema de trabalho, de música e de vida. Daí a gente fez uma lista de nomes, cada um escreveu propostas de nomes, né? Eu falo cada um, os membros da banda, né? O Ian, o Xavier, o Dani, o Alec e eu. E dessa lista, nós fomos eliminando e afinando, e no fim das contas escolhemos o Metrô, mas porque era um dos nomes interessantes na lista, porque somos franceses, porque tinha o lado underground, tinha o lado da modernidade, tinha o lado da... Da rapidez, enfim, era isso, era a ideia, combinava mesmo conosco. Aliás, eu postei na página do Facebook do Metrô, eu encontrei esse papel onde a gente tinha listado nossas propostas. Você conferiu. A gente tem cada coisa saindo do baú, às vezes é engraçado. Mas então, você estava falando, realmente foi um sucesso que chegou... avassalador, realmente um grande sucesso. Beat Acelerado foi uma explosão. A música oferta no momento certo, com a sonoridade legal, a produção esmerada do Luiz Carlos Maluli, do Alexandre Agra, estúdio Transamérica. A gente já tinha uma certa experiência de gravação, graças ao disco da Gota Suspensa, que tinha sido feito num estúdio menos em ponta na tecnologia, digamos assim. Então, realmente, o resultado foi incrível. O sucesso veio com o apoio de uma gigante, que era a CBS, com uma equipe de promoção, de divulgação incrível. Realmente explodiram. E depois, quando gravamos o LP Olhar, foi, como você disse, muitos sucessos, um depois do outro, tocando nas rádios. Os shows eram uma loucura, a gente saía de casa, tipo, saíamos de casa na quarta-feira de manhã e voltávamos na segunda de manhã, e às vezes fazíamos dois shows por noite, fora as viagens e tudo isso. Então foi realmente uma loucura total, e acho que a gente perdeu um pouquinho o prazer. Em meio a um esforço físico, eu acho que foi físico mesmo, e emocional talvez também, da gente ter sido arrancado de uma vida pacatinha de gente que faz um som porque curte, e de repente está sempre viajando. E parece um pouco pedante você falar isso, porque na verdade é um desejo, é um sonho poder estar fazendo shows como a gente estava fazendo, em lugares enormes, estádios, ginásios, e lotando, e em Belém do Pará tinham 50 mil pessoas na nossa frente, eram marés humanas, assim, gente cantando, feliz, curtindo, mas no fim das contas não dava tempo de curtir. O único momento curtido mesmo era quando a gente estava no palco, sabe, tocando mesmo. O resto era meio bastante puxado. E a gente, em vez de ter o tempo de tomar um certo distanciamento com isso, dar um tempo e refletir, falar, bom, o que vamos fazer? Daí implodiu a banda e foi assim, e pronto. Olha, fiquei muito triste na época, fiquei muito magoada, muito triste. Triste também pelas saudades desses encontros com o público, que são super incríveis, não? Olha, tem uma mensagem aqui para você, de Johnny Yagami. Eu chego a ficar com vontade de chorar ouvindo Virginie falar e ouvindo o beat acelerado. Nem sei porquê, se eu não era nascido nessa época. E o Lohan Vieira diz: fico a me perguntar se um dia ainda voltarão a produzir músicas novamente no Brasil, porque hoje só tem lixo. Incríveis anos 80. Nessa época eu tinha 10 anos. Saudade eterna. Júlio dos Anjos. E tem muito mais aqui. José Renato: fantástica Virginie, nossa eterna musa. É incrível. Olha, eu vou te dizer, eu tô cada dia ligada nas redes, no Facebook do metrô, no Facebook da Virginie Buteau, que foram dois Facebook criados por fãs, aliás. Isso foram coisas que foram resgatadas pelo público, e é o público que está fazendo a gente voltar e dando esse incentivo cada dia. É uma loucura, todos os dias eu acordo, vejo mensagens gentis, gente que diz: olha, puxa, como é bom que vocês estejam voltando, como fico feliz, como as músicas que vocês tocam e tocaram me deixam feliz. Eu acho que a gente está associado a uma, enfim, há uma época próspera musicalmente, uma abertura política, um momento do Brasil que era muito positivo. Bom, enfim, o planeta estava em outra etapa da evolução também, não é só o Brasil que tem dificuldades atualmente, é todo um ajuste mundial que está acontecendo, mas enfim, as pessoas têm essa impressão assim que o antes era bem melhor. Ah, eu também tenho. E associam a música do metrô a momentos muito alegres. Então, isso é muito legal. Virginie, me diga, por favor, se eu tô fazendo uma comparação meio louca, tá? Mas desde a primeira vez que eu vi cantando Beat Acelerado, tá? Lá por 85, eu pensei numa influência forte da bossa nova, né? É como se, tipo assim, pô, se pegar essa letra do Beat Acelerado, eu consigo imaginar o João Gilberto num arranjo só de violão, né? Cantando direto, né? Eu também sempre vi assim, a tua voz, não só a influência do chansonnier, né, da cantora, da lounge singer, tipo, na tradição, vamos dizer, de uma Julie London, por exemplo, dos anos, e cantoras dos anos 50, 60, né, que tem, de repente tem a ver com o teu background francês, mas eu também já vi, eu consigo ver uma mistura até com, não só obviamente com os ritmos à la Blondie, né, de New Wave e tudo mais, mas também com Jovem Guarda. Muitas das canções me parecem também que encaixariam perfeito na voz da, por exemplo, da Celi Campelo. Essa mistura que eu estou falando, é uma, diz para mim, por favor, que eu não estou falando uma grande besteira, porque em 2002, quando eu ouvi o disco de vocês, que é maravilhoso, o pessoal deveria procurar, um disco independente chamado Deja Vu, onde cantas Missing You e Everyone's Wrong But Me, duas canções em inglês compostas por vocês, ali se confirma o gosto que vocês têm pela bossa nova. Mas já tinha essa atração por essa mistura quando fizeram o primeiro disco? Sim, claro. Você percebeu a bossa nova no Beat Acelerado, porque o Totalmente. Beat Acelerado era uma bossa nova. O Beat Acelerado é uma composição do Vicente França, que é um compositor muito sensível e muito apaixonado pela bossa nova, que compõe a maioria das músicas dele são bossa nova. E o Beat Acelerado foi feito como ele é, com uma procura de um arranjo mais moderno, mais dançante, para essa música que era uma bossa nova. Você acertou em cheio. Fala das influências de Julie London, por exemplo, não porque Julie London eu não conhecia, mas é engraçado porque o Fernando Naporano, que é um grande amigo, que é um cantor também, compositor, poeta magnífico, que fez, aliás, uma letra, uma versão no disco Olhar do Metrô, ele tinha me falado, Julie London, você tem que ver, você parece Julie London, tudo isso. Mas as influências dessa maneira de colocar a voz assim seriam mais da Françoise Hardy, que foi realmente uma influência para mim. A Celi Campero, obviamente, também tinham tido uma novela na época que chamava Estúpido Cupido. Sim, e claro. A Celi Campero tinha músicas nesse disco da trilha sonora da novela, e eu era uma garotinha, a gente cantava isso o dia inteiro, quer dizer, as influências eram essas. Nara Leão também, claro. Bom, Elis Regina, bom, não é bem exatamente sempre bossa nova, mas obviamente a Rita Lee, o período da Rita Lee pode chegar mais, ou seja, quando ela, quando ela começou a cantar disco e pop, né, tem a ver também, né? Rita Lee. Claro. Rita Lee, claro. Totalmente. E é engraçado porque como eu estou morando aqui na França agora, e eu trabalho em escolas com crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Eu entro dentro da sala de aula para ajudar crianças a seguir o curso normal, né? Mas então, isso é só um detalhe, mas eu vou e venho de carro, e é nessas horas que eu escuto bastante rádio. E a rádio francesa é muito variada, tem de tudo, assim, você escolhe uma rádio cultura, você vai ouvir música clássica, você vai ouvir música do mundo, world music, enfim. E é engraçado porque leva um tempo para você entender o lugar onde vive. Eu falo isso porque a gente viveu bastante viajando para todos os lados com minha família. Leva um tempo para você entender, e eu estou começando a entender um pouco mais do que é o ser francês, na verdade, porque eu sou franco-brasileira, mas criada no Brasil, e não cheguei a viver muito tempo na França. E é engraçado que eu vejo nas sonoridades que influenciaram, tanto na voz, quanto na musicalidade, quanto nos arranjos de de voz e nas melodias, essa influência é muito grande, da música clássica até. Agora, ô Virginie, são coisas que a gente não sabe por quê, mas elas fazem parte da musicalidade da pessoa. Virginie, você esteve em Moçambique, Uruguai, Madagascar, envolvida em trabalho voluntário ligado à educação de crianças carentes também, né? Sim, é porque meu marido era diplomata e eu não tinha exatamente o direito de trabalhar, não tinha acordos bilaterais para que as esposas dos diplomatas trabalhassem. E, por outro lado, eu estava bom assim, eu fazia meu trabalho de... trabalhando com escola, sempre com crianças, porque eu adoro estar com crianças, é muito importante para mim. E era uma coisa que era facilitada pela função do meu esposo, eu podia dar uma força assim, com um certo aval. E também o meu esposo também se apresentou fora do Brasil, né? Se apresentou, eu me lembro você se apresentando, não? Sim, a gente fez com o Déjà Vu, esse disco que do qual você falou, que é o Déjà Vu, que saiu em 2002 e que a gente está tentando colocar agora todas as coisas em ordem, pouco a pouco colocando as coisas em ordem, mas eu espero que a gente coloque logo o Déjà Vu nas plataformas. É maravilhoso. Fazer algumas coisinhas administrativas. Mas com o Déjà Vu fizemos uma turnê com o Dani, o André Fonseca e o Donatinho. A gente fez um show em Maputo, no Moçambique. Foi muito legal. Moçambique, uau. Incrível, na abertura da Semana da Francofonia, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, que, enfim, é muito emocionante porque você acaba encontrando raízes, assim, essas influências brasileiras, africanas e, enfim, francesas, tudo isso misturado, é muito incrível. Fizemos também Lisboa, fizemos Paris, fizemos Londres com o Déjà Vu, foi muito legal. Foi muito emocionante porque o disco era desconhecido. Ninguém sabia o que era esse tal de Déjà Vu, ninguém sabia quem era esse tal de Metrô, né? Porque o sucesso, o sucesso do Metrô se restringiu bastante ao território brasileiro. E apesar disso, foi uma grande aventura e foi um grande prazer ver que a musicalidade, a música que a gente fez, passa muito bem na Europa, passou muito bem no Moçambique também. É mesmo? Foi muito legal. A canção que vocês gravaram, uma canção nova, quer dizer, tem tipo um ano e meio, e que é uma canção maravilhosa, quem não conhece, por favor, vá atrás, é Dando Voltas no Mundo. Parece, a pessoa ouvindo, parece que ela viaja para 1985. Uma voz maravilhosa, uma canção completamente do bem, assim... olha, o grau de adorabilidade dessa canção é, nossa, assim, altíssima. Muito obrigada. O máximo, essa canção mesmo. Você o máximo é muito mesmo. Gentil, Marco. É uma canção, realmente, Dando Voltas no Mundo, ela é o bebê da nossa volta, na verdade. Quando a gente fez o show de... Foi assim, nós estávamos separados há muito tempo e 30 anos sem tocar juntos, na verdade. E fomos convidados pelo Liceu Francês a fazer uma festa, a fazer a música, um show para a festa dos 50 anos do Liceu Pasteur. Que foi também onde a Rita Lee estudou, o Liceu Pasteur. E daí, bom, subimos no palco, fizemos o show e foi uma loucura. Eu fui para um fim de semana no Brasil. Eu subi no avião, fui, fiz o show, voltei. E foi muito emocionante, porque rolou muito som no palco, rolou um apoio assim, entre nós, o diálogo se instalou, a música estava todo mundo bem seguro, foi uma delícia, o público cantando as músicas. O Ian voltou para Jericoacoara, eu voltei para Toulouse, o Dani voltou para o Rio e o Alex e o Jardim ficaram em São Paulo. E alguns dias depois o Ian mandou para a gente a melodia e grande parte do arranjo também, de Dando Voltas no Mundo, que foi o que lhe veio desse reencontro, da emoção do reencontro. Então ela é realmente... Daí eu fiz essa letra contando... Desculpa. E daí eu fiz essa letra contando, enfim, o que estava acontecendo, e eu escrevi nos bancos da escola. Convido todo mundo a procurar, então, Dando Voltas no Mundo. Olha, quem, se a gente não avisasse, daria para pensar, ouvindo essa canção, que ela foi gravada em 85, porque é o falando isso de forma super carinhosa mesmo, a pessoa viaja no tempo ouvindo essa canção. E eu queria também saber o seguinte, de ti, querida, como é que está sendo, assim, você está vindo muito para o Brasil, como é que é, assim? Bom, então, por enquanto, o que a gente está fazendo, eu estou vindo na época das férias escolares, porque, bom, enfim, coisas assim, eu não posso me mudar para o Brasil por enquanto, tenho esse trabalho aqui, tenho minhas duas filhas que são estudantes em universidade, mas enfim, precisamos ainda estar juntas. E então eu venho durante as épocas de férias escolares, que são numerosas no Brasil, aqui na França. E quando rola um show, por exemplo, Impossível de Dizer Não, como esse show que vai ter agora dia 24 de junho em São Paulo, eu vou fazer uma ida e volta em 5 dias, vou para São Paulo, faço uns ensaios, faço o show e volto para cá. E a gente tem trabalhado também bastante em promoção da banda, em escolha de repertório, em composição. A gente consegue fazer, não é a mesma coisa que quando nós estamos juntos. Eu não vejo a hora da gente estar de novo e juntos agora em julho e agosto para poder fazer um trabalho avançar mais. Mas tem muita coisa a se fazer pela banda, mesmo não estando todos juntos. Entendi. É interessante dizer que muitas bandas, quando retornam anos depois, por exemplo, não tem canção nova, fica um troço meio caça-níquel, assim, né? Então, muitas vezes, quando a banda volta, é só um dos integrantes, e vale dizer que, no caso do Metrô, é a banda mesmo, é a Virginie Boutot, é o Denis Roland, que o pessoal deve se lembrar daquelas propagandas com o falecido Nello De Rossi, que era um restaurateur paulista, quer dizer, um italiano, aquelas propagandas do Fernandinho, da camisa do Fernandinho, né? Bela camisa. Nossa, Fernandinho. Nossa, e o Dani, desculpa eu te interromper só um pouquinho, mas como você está falando do Dani, o Dani está saindo agora de um mês de uma temporada no Rio, de uma peça que foi um sucesso tão grande que eu acho que vai começar a viajar pelo Brasil também. Qual é o nome da peça? Josephine Baker, A Vênus Negra. Ok, porque ele é cineasta também, né? Então, só ele continuando. Ele é cineasta, é produtor, ele está trabalhando agora numa trilha também de um filme, uma coprodução brasileira com o Uruguai. Que legal. Ele fez um disco lindo do Ivor Lancelotti ano passado, enfim, o Dani é polivalentíssimo. Não, só para dizer que a formação original do grupo, né, a Virginie, o Denis Roland, o Alec Rayat, o Xavier Leblanc e o Yann Lonan, é Lonan a pronúncia, é isso ou não? Lau, sim, tá. Somos os cinco juntos de novo. Sim, agora está todo mundo junto, de novo. Então isso que é muito todo interessante mesmo, né? Porque não vai ver uma enjambração. Foi importante também, a termos de emocionais, foi importante, porque tinha sido uma separação boba, desnecessária e dolorosa. E o reencontro está sendo bom para poder provar para nós mesmos que é sempre possível recomeçar, que cada dia é uma coisa nova, que a vida vale a pena, que a vida é bela, aliás. Que maravilha. Mas esse show, particularmente o show que eu vou fazer dia 24 agora em São Paulo, vai ser sem a banda, sem o Metrô. Okay. Que é uma coisa diferente, que são dois produtores... de São Paulo, que estão fazendo uma grande festa no Audio Clube em São Paulo, onde vai ter o Richie, Kiko Zambianchi, Paulo Ricardo, o Jorge Israel do Kid Abelha e eu, e acompanhados por músicos do calibre tipo Carlini na guitarra, entendeu? Uau! Então é um show, um evento incrível que vai ser chamado Liga Retro, e vai ser uma coleção de sucessos, um depois do outro, vai ser uma loucura. Eu tô muito feliz porque eu nunca fiz um show assim. E vai ser muito legal poder rever essa turma toda. Agora, a produtora Adriana Lírio está por trás, né? Angélica. Tá. Isso. Não, eu fiquei sabendo hoje até disso pela internet, desse show, que é para celebrar tipo os últimos 30 anos da música pop brasileira. É uma pegada assim, né? Vocês podem dar uma olhada no Facebook do Metrô, chama Metrô BR, vocês vão ver as informações lá, mas mais precisamente sobre esse show da Liga Retrô, eu acho que batendo no Google Liga Retrô, deve chegar no evento da Liga Retrô. De qualquer maneira, ele está também postado na minha página Facebook, Virginie Boutot, e vocês vão ficar sabendo de tudo, quem são os músicos que estão tocando e tudo isso. Sensacional. Mas em julho e agosto, o Metrô, na formação original, está com datas marcadas em Florianópolis, dia 4 de agosto. Vamos estar fazendo a abertura de uma imensa feira Música SC em Florianópolis, vai ser uma noite com Paralamas de Sucesso e Frejá e Metrô, então, bom, enfim, boa companhia, mais bandas locais e uma feira incrível, imensa. Música SC vai ter tudo, assim, para a música, muito legal. E temos uma outra data também em São Paulo, que é muito importante para nós, no Teatro Porto Seguro, dia 15 de agosto, e tem outras datas em conversação. Entendi. Virginie, quero te agradecer pela honra, né, pela tua disposição de falar com a gente. Muito obrigado mesmo. E sei lá, tô super orgulhoso. João, por favor, deve estar também. Marco, eu também estou. E eu quero, Virginie, se você estiver nos ouvindo pelo computador também, nós vamos, depois que você sair do ar, tocar os grandes sucessos, o Beat Acelerado e essa nova que você gravou também. Nós vamos tocar na sequência e daí a gente vai para a segunda parte do programa. Tudo bem, Marco? Isso. Tudo jóia. Virginie, eu adoro aquela canção Solução do primeiro dia de vocês. Acho o máximo, que é uma canção não muito conhecida. É a predileta da minha segunda filha, Melanie, também. Escuta, gente, muito, muito obrigada por ter me convidado a falar com vocês. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo, porque a gente fez uma pequena promoção desse programa hoje nas páginas do Metrô. Então tem muita gente ouvindo, queria mandar um beijo para todos vocês que estão escutando, dizer muito obrigada pela força que todos estão dando ao retorno do Metrô. Espalhem a boa nova, porque parece que tem muita gente que não sabe ainda que o Metrô voltou na formação original. Muito obrigada por tocar essa nova música também. A gente agradece, querido. Muita gente não sabe que o Metrô está compondo. Lançamos duas músicas nas plataformas, foi A Vida é Bela também, que foi lançada no ano passado, em agosto. E sim, a gente está produzindo, tem uma parceria com Guilherme Arantes, que está sendo trabalhada em termos de arranjo, que é uma letra linda, feita por um homem muito genial e sensível, que soube ver na música do Ian qual era a história dessa música. Que foi feito em homenagem ao meu esposo, que faleceu, vai fazer dois anos, dia 7 de julho agora. Enfim, coisas que... Muita emoção, muita música, e muito obrigada a vocês por permitir chegar até tanta gente escutando no Brasil todo. Obrigado, grande querida, beijo, tá? Marco. Merci beaucoup, merci. Olha, beaucoup, e saiba, tá? Virginie, que como a nossa... Merci beaucoup. E saiba que, como a nossa rádio é uma rádio adulta, só tocamos flashback, o metrô está na nossa programação desde que a rádio foi inaugurada, isso já tem uns 10 anos mais ou menos, o metrô está na nossa programação. Isso é incrível, gente. Eu estava vendo aqui os números, as músicas do metrô, graças a rádios como vocês e graças a pessoas que são, enfim, que curtem a música, pouco importa se é antes, agora, depois, as músicas do metrô continuam a tocar, tipo, muito, muito, muito mesmo, 60 mil vezes por semana na internet. Incrível. uma coisa também, em 2002, tem uma canção tua que é aquela Everyone's Wrong But Me, né? Ou seja, todo mundo está errado menos eu. Eu acho que foi feita para mim e para o João. Essa canção, porque a letra, vou te contar, chega a ser constrangedora ali, parece que está falando de mim. Eu vou cantar um pouquinho para você, para despedida, você quer? Oba! Lógico! Por favor. Everyone say you break my heart, but I just can't agree, cause I love you, everyone's wrong but me. Pronto. Agora, por favor, você diga também, ouça o metrô e Virginina Showtime. Mas é claro, gente, ouça o metrô e Virginina Showtime, que é uma rádio da hora, de gente da pesada. Obrigado, querida. Obrigado de novo, querida. Tchau. Tchau, Virginina. Obrigada, gente. E continue ouvindo aí. Vamos, Fofunha. Beijo, tchau. Sucesso. Querida. Tchau, tchau pra tchau. Você. Sucesso Corre aí. Voar. Obrigado. Voar. agora, não, né, querido? Agora a nova, dando voltas ao, no mundo. Vai lá, Fofonha. Fantástico, Marco Antônio. Maravilha, né? Olha, e tem um recado aqui, a Viviane Leite diz: olá, João, adorei a entrevista com a Virginie, Sou fã do Metrô desde pequena, sempre me inspirei muito na voz dela. E agora, sabendo da vida dela, adorei mais ainda. E o que ela vem fazendo pelas crianças especiais na França. Olha, Viviane, e ela fez por crianças especiais no mundo inteiro. O marido dela era diplomata, ela viajou pelo mundo e durante essas viagens dela... Pela África toda. Pela África toda e outros países, ela auxiliava as crianças com necessidades especiais. Parabéns à Virginie, essa música que você nos apresentou, Marco Antônio, fantástico. Maravilhosa, né? Maravilhosa, fantástico. Brother, eu sei que tu contar uma coisa. Como é que a gente vê, como é que a gente faz hoje? Daí a gente Vamos continuar, chefe. Tá, maravilha. Vamos continuar. Então tá, fica até difícil, né? A gente começar... Fica difícil, fica muito difícil. Foi emocionante. Fica muito difícil. Mas a gente tenta. A gente tenta. Tá. Nós estamos aqui para isso, então, mesmo. Assim, vamos logo para a primeira música, vai. É no 50, tá, gente? Vai embora. Vamos lá, de 59. And friendless without you. The night is long and lonely and endless. Without you, but when we were together, the dreams I dream came true. But now the dream is ended forever. Without you, I wonder if your heart aches a little without me. Perhaps you miss the laughter a little. Without me, and does the time go slowly when you're with someone new? I wonder if you're lonely as I am without you. You're lonely as I am without you. Ai, Marco Antônio. Maravilha. Essa canção de 59, desconhecido, chamada Without You. O nome do cantor é James Ellsworth Lowe, conhecido, o nome de artístico Jim Lowe. Ele nasceu em 23 e morreu em 2016. Não completou nenhum ano ainda que ele morreu. Ele nasceu no Missouri, morreu em East Hampton. Ele só teve um hit, que a gente vai tocar um trecho daqui a pouquinho, mas o interessante é que ele, depois desse sucesso, ele virou disc jockey de rádios americanas, e apesar dele não ter essa pegada quando ele tentou a carreira como cantor, a proposta dele nos programas dele de rádio sempre foi apresentar a novos públicos, gente como Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Sarah Vaughan, e como eu já disse, apesar de ele não ter influência disso como cantor, a voz dele pode ser ouvida num musical dos anos 60, acho que era de 61, se eu não me engano, chamado Feira de Ilusões, que foi um dos 7 filmes dirigidos pelo astro nascido em Porto Rico, José Ferrer. Então, vamos tocar um trecho da canção Green Door, e a gente tem só uma historinha para falar sobre ela aí, tu já deve estar imaginando. Tem a ver com Behind the Green Door, de 56. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. The room is cold. Não, essa foi a que nós tocamos primeiro. Eu acho que. Manda aí, não. Green Door não tá aí? Essa. A não ser que você tenha invertido, porque ai, a outra. Querido, a que nós tocamos. A que está aqui agora é o Without You. Tá, então deixa eu só Só um pouquinho, um minutinho só. Desculpa, eu mandei então repetido, né? Eu sou uma anta. Não, tá? Você mandou Green Love e Without You. Não, sim. Peraí, então já vou te mandar aí só um pouquinho, querido. Só um pouquinho. Só um segundinho, mais 30 segundos. Depois da Virginia a gente pode explorar o patrão, porque ele perdoa. Canalha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não foi de propósito. Canalha, vai, vadio. Vai, querido. Aonde tá? Eu mandei no inbox. Vai. Vê ali. Tá, isso, já deu uma olhada. Ficando acho que um minuto, já dá que ela fez um certo sucesso nos anos 50 no Brasil. Pera aí. Só que nunca comentam. Vai lá, fofanha. Nunca fazem esse vídeo. Midnight, one more night without sleeping. Watching till the morning comes creeping. Green door, what's that secret you're keeping? There's an old piano and they play it hot behind the green door. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. Wish they let me in so I could find out what's behind the green door. Not once tried to tell. Foi daí que veio Behind the Green Door? O interesse que é isso. Canção, né, uma canção super censura livre, mas a letra não apenas cita Green Door, Porta Verde, como também cita Behind the Green Door. E a inspiração para essa letra é que na região onde ele morava, esse cantor Jim Lowe, tinha um clube que era só para adultos. Então as crianças, supostamente até a porta não era nem verde, era amarela, mas ele disse que soava melhor quando ele compôs a letra green. Mas as crianças meio se reuniam e ficavam se imaginando o que, que rolava naquela casa de má fama. E o Art Mitchell e o Jim Mitchell, que são os dois diretores, são os irmãos que dirigiram Atrás da Porta Verde, um deles acho que tinha tipo 15 anos e o outro tipo 11 anos na época. E essa canção fez muito sucesso nos Estados Unidos, fez um certo sucesso só no Brasil, mas fez muito sucesso lá. Então eles cresceram com esse mito, né? E daí, anos depois, tornaram famosíssimos pornógrafos e pensaram, né, já tem esse gancho da música, né? Apesar de não, obviamente, não toca no filme, né? Até porque o nome do filme é Behind the Green Door, e esse é Green Door. Então eles não vamos poder ser processados. Mas vai já lá e tem gente, de repente, da nossa idade que fica também, né, partilhando essa curiosidade. Então, o filme pornográfico, outra vez com a Maylin Chambas, que volta primeiro, sempre que ele cita uma música disco e acaba citando o filme, né? E eu sempre gosto do filme, e muita gente está escutando também, gosta do filme, não tá querendo reconhecer, porque de repente tá acompanhado, quer dizer, não, nunca ouvi falar, viu sim. Nunca viu o cacete que não viu, todo mundo assistiu isso. Todo mundo viu, tá, tem bispo por aí, eu acho que o Papa argentino deve ter visto. O Papa já viu Behind the Green Door. Exatamente, então essa canção Green Door, que fez sucesso, ela é de 56. Vamos pros anos 60? All I want is to endear you. Gosto mesmo não é essa. Não, pois é, esse grupo aí é o Steppenwolf, um grupo canadense de rock and roll com bastante psicodelia. O nome da canção é de 68, é Resurrection. Como eu falei, é uma banda canadense. Eles, assim, estavam no auge entre 68 a 72. O interessante é que o líder da banda, o John Kay, ele nasceu na Prússia, né? Era parte da Alemanha, acho que hoje até parte da Rússia, né? E ele saiu, tipo assim, com 3 anos de idade, nos braços da mãe, fugido, porque os soviéticos estavam tomando conta. Daí se mandou para a Alemanha Ocidental, lá em guetos de refugiados, ele escutava muito rádios militares de tropas britânicas. Então ele foi apresentado a cultura pop inglesa. E é interessante também que ele não distingue cores, né? Ele está sempre usando óculos escuros e não é só para fazer estilo. Ele é até considerado legalmente cego. E o nome do grupo Steppenwolf foi baseado num livro do Hermann Hesse no Brasil, era O Lobo da Steppe. Fez bastante sucesso. Deixa eu ver o que mais eu podia dizer. Esse grupo Steppenwolf pode ser ouvido em cerca de 102 trilhas. Obviamente a mais famosa é Easy Rider, né, Sem Destino. Tem duas canções lá, Amargo Regresso, a sequência do American Graffiti, do Loucura de Verão, que era American Graffiti e a Festa Acabou, a Star 80, ou Star 80, que era sobre aquele assassinato da colhendo da Playboy, a Dorothy Stratton. Sim. Né, com a Meryl Hemingway, deve se lembrar, e o Eric Roberts. Eu me lembro até que o Cliff Robertson interpretava o Hugh Hefner. É. No filme brasileiro também, que eu acho bem bacana, do Murilo Salles, Nunca Fomos Tão Felizes. Numa sátira contra a cultura, também com Dennis Hopper, que no Brasil chamou Quase Tem Destino, no original era Flashback, naquele filme do Borat, recente. Vamos tocar então um trechinho, obviamente, olha, do clássico. Vamos tocar o clássico, porque eu me vejo novamente com 20, 20 e poucos anos de moto na Rota 66. Então, perfeito. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving burst. Fire all of the guns to constant. Explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and button, explode into space. Like a true nature child, we were born, born to be wild. We can fly. Você não esperava que eu fosse cortar essa música, não, né? Essa canção aí, ela... Eu não sou... Ela é tão usada em trilhas, né, que virou um lugar comum. Essa, eu acho que aquela do George Thorogood, a Battle of the Bone, é incrível. Eles tocam os primeiros acordes, assim, em vários filmes pra colocar o pessoal no climão, no clima não só riponga, mas o clima, assim, pronto pra qualquer, pra enfrentar qualquer desafio, diríamos assim. Eu não ia cortar porque eu não sou assassino de música e não sou idiota. Esse grupo vendeu 26 milhões de discos e é isso aí, a gente pode passar para os anos 70. Vambora. Vamos lá? É porque não tem nem o que falar, né? Vai, Fofonha. Uhum. Another sad, sad day. World's KO again. And I used to always say no one could hit like my old man. But how to be so tough is necessary to talk so rough. Ain't there some place I could fit in? Could I find a little action now? Yeah. Hey, wait just a minute. I don't really care. Any place is bound to be better than where I'm standing. Yeah, I wish I could just one day. Hey, you know, I wouldn't have to be afraid. Showtime. E o Showtime faz o sucesso. Marco Antônio. Ah, essa aí é mais uma raridade. Ninguém toca essa canção aí. Ela é de 78, o nome é Alley of the Angels, ou seja, Beco dos Anjos. É do grande John Mellencamp, grande não em estatura. É brabo, o cara de 1,71 fica implicando quando encontra alguém mais baixo, né? Mas é o que eu posso fazer. No caso, esse disco até ele não curte, ele gosta dessa música e de umas duas, mas ele não gosta de falar muito dessa época da carreira dele, nos anos 70, porque como ele era baixinho e o nome dele, de origem alemã, o sobrenome Mellencamp, o produtor dele, o Tony DeFries, que era empresário do Iggy Pop, do Lou Reed, e do David Bowie, não aceitou o nome, achou que o nome não ia vender, que ninguém ia conseguir pronunciar. Então, aproveitando que o cara era baixinho, colocou Johnny, né, e daí colocou, como ele era um estilo agressivo, ele queria, o produtor pensou assim, vou tentar vendê-lo como uma espécie de Bob Dylan mais agressivo, e daí colocou esse nome Cougar, né, que é basicamente Puma. É um dos parentes do Puma. Eu não sou expert em felinos, mas no caso eu sei que Cougar é uma espécie de Puma. Ele disse que antes tinha sido até proposto para ele ou o nome Johnny Tiger ou Johnny Puma. E daí ele odiou ter sido chamado, ter sido vendido, né, com esse nome aí. Então, na primeira oportunidade que ele teve, anos depois, ele, quando ele já estava com um pouco mais de poder, ele, não, vou colocar o meu nome verdadeiro, que eu não quero ser chamado de Johnny Cougar, né? Ou seja, Joãozinho Felino, digamos assim, Joãozinho Puma. E é isso, essa canção aí, como eu falei, de 78. Vamos tocar um dos maiores hits dele, que é de 82, Jack and Diane. E ele estava certo, porque nos anos 70 eu tive um Mercury Cougar, e tinha o Puma que era um lixo, tá? Teve um Mercury Cougar, é? Tive um Mercury Cougar, que era o diabo para... Mas o Puma me lembro bem, claro, era um carro super desejado pela garotada, mas assim, qual que era o motor, era o que? Era Passat? O que que era? Qual? O Puma? Depende, tinha o Puma com motor Opala e tinha... Não, eu não tô falando do Puma GT, eu tô falando do Puma que mais tinha por aí. Volkswagen. Ah, era Volkswagen. Volkswagen. Eu tinha o Mercury Cougar 8 cilindros, que era um inferno cada vez que eu estava rodando, e tinha que mostrar para o guarda que o farol ficava escondido e você tinha que ligar, e ele a vácuo levantava a pestana para mostrar o farol. O pessoal não conhecia? Não sabia disso? Não. Achava que estava dirigindo sem farol. Exatamente. Uau, alto nível. Vamos tocar um trecho então do Jack and Diane. About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Esse é do álbum American Fool, né? Exatamente, é de 82, essa música fez bastante sucesso, uma música linda, basicamente é uma saga sobre aquela América que ele sente saudades, uma América, né, muito mais segura e tudo mais, uma América utópica, diríamos assim, na época dele de criança, porque ele é de Indiana. Ah, um dos nomes até que foi que eles pensaram em dar para ele, em chamá-lo, era Johnny Indiana. Ele também detestou. Então, graças a Deus, ele acabou conseguindo John Mellencamp. Parece aquela história meio do Arnold Schwarzenegger, não sei se sabe, né, que o pessoal dizia, né, que ninguém vai conseguir pronunciar teu nome. O primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos de astro, assim, foi um filme classe Z chamado Hércules em Nova York. E lá ele aparece como Arnold Strong. Eles achavam que ninguém ia conseguir pronunciar Schwarzenegger, e quem diria que anos depois, né, antes do título, ficou aquele sobrenome gigantesco Schwarzenegger e ninguém reclamou. Bom, então, vamos só tocar, falar para os anos 80, só tocar a música Solução, que é uma música muito bonitinha do Metrô, que não fez sucesso, pode ser, de 85. Vamos lá, Fufunha. Pode se despedir. Thank you. Olha, o bacana, Reginaldo, né? Gonçalves mandou aqui, a linha de contrabaixo é matadora. Sim, tem uma influência, parece um pouquinho até música australiana, de rock and roll australiano, assim, verdade? Tem umas duas músicas misturadas aí, tem um pouquinho de pop, tem new wave, quer dizer, muito bacana mesmo. E essa canção não fez sucesso, chamada Solução, se eu não me engano, deixa eu me lembrar aqui se era 82 ou 85, vamos ver. Onde é que tinha? Era. Não vou me lembrar agora, obviamente, mas. Não vou me lembrar agora. Mas essa canção aí não fez sucesso algum e é uma pena, porque eu acho bem interessante. Mas então tá. Eu quero agradecer pela atenção, foi um ótimo papo, né, com a Virginie. Muito bom. Para variar. Então, sei lá, obrigado de novo, obrigado para os ouvintes aí que estão escutando a gente, obrigado, valeu a força, estou recebendo assim pilhas e pilhas de e-mails, o pessoal. Também estou. Realmente, o pessoal realmente curtindo muito, muito, muito, a Virginie não podia ter sido mais querida, e a gente fala então no sábado, então, de no manhã. No sábado estaremos junto às 8 da manhã, um grande abraço a você. Um grande abraço, querido, tá?